Cristo é apresentado como centro de tudo, que Deus reconciliou todas as coisas também em Jesus. E no finalzinho do capítulo 2, já dá um toque nessa parte de aplicação, né? O Paulo faz aquele desafio, que a gente viu nas últimas duas mensagens a respeito, aquele desafio para que a gente não tenha medo, né? Não se deixe julgar por visões de mundo, por mentalidades que rejeitam o senhorio de Jesus, e que a gente procure a realidade na nossa vida cristã. Agora, aqui o Paulo começa a ser bem mais específico nas suas aplicações, sobre o que nós vamos fazer a partir desse reconhecimento de que Jesus é o centro de tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem é a resposta imediata a isso, está no capítulo 3, verso 1 a 17, e depois o Paulo vai descer algumas questões de relacionamento, mas bem mais pé no chão, do verso 18 em diante. Aí ele fala da família, né, do marido, da esposa. Nós vamos discutir isso mais para frente. Mas eu diria que daqui para frente o tema seria a prática da centralidade de Cristo. A gente pode falar, né, que Jesus é o centro. A gente pode compreender que Jesus é o centro. Mas como que é a prática disso? Como que é a vivência tendo Jesus como centro de todas as coisas? O que vai mudar para nós? Então, como é essa prática da centralidade de Jesus? Então, a primeira coisa que a gente pode considerar aqui, e isso é uma coisa interessante que aparece em vários momentos de Paulo, é que tem uma linguagem paradoxal aqui, quase se contraditória. Por exemplo, vejam aí, capítulo 3, verso 1. Fostes, o que está escrito aí? Ressuscitados. A ressurreição está em que tempo? Que tempo verbal? No passado, não é isso? Veja o verso 3. O que está escrito aí? Porque morrestes. Quando é que a morte aconteceu? No passado, não é isso? Agora olha o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja lá o versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Não é isso? E o que diz o começo do verso 10? E vos revestistes. Quer dizer, aqui está dizendo que a gente já fez alguma coisa, né? Nós vimos no começo, ele diz que a gente já ressuscitou, a gente já morreu. Mas agora diz que a gente tem que fazer morrer. Depois diz aqui que nós já nos despimos do velho homem e já nos revestimos do novo, não é isso? Mas olha o que diz o verso 8. Agora, porém, despojai-vos. E o que diz o verso 12? Revesti-vos. Então, os irmãos percebem que nós temos uma linguagem meio paradoxal? Quer dizer, o Paulo diz que nós ressuscitamos. Nós já morremos e já ressuscitamos. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena e que a gente tem que se revestir, né, dessas virtudes do novo homem. Mas isso é muito interessante. Muitos teólogos já discutiram a respeito. Qual seria o significado disso? Qual seria o significado? Até os tempos verbais na linguagem de Paulo e os conectivos são importantes. Mas o ponto principal aqui, a gente precisa ter em consideração, é que a gente precisa se esforçar, é claro. A gente tem que fazer um esforço moral. Em algumas tradições evangélicas, existe a ideia de que a gente não deve fazer nenhum esforço moral. Se você se esforçar para fazer alguma coisa em termos da sua santificação, então você vai perder, da carne. Isso é obra da carne e não vai dar certo. Então, se você se esforçar para vencer o pecado, se esforçar para ser uma pessoa melhor, para tratar os outros bem, para ter pureza na sua vida, para controlar seu dinheiro, ter domínio próprio, um monte de coisa. Então, se você se esforçar para fazer essas coisas, você dá carne. Só que isso não combina com a imagem bíblica, em que há essa ideia de luta, né? De esforço. A luta numa situação de tentação não é fácil. Em Hebreus fala sobre resistir na tentação até o sangue. Quer dizer, a sua força moral está envolvida. Mas é claro que você pode fazer isso como obra da carne. Sem dúvida. Você pode querer ser uma pessoa boa ou vencer o pecado achando que você é forte o suficiente para isso. Quer dizer, ignorando a doutrina da queda. Ignorando que você é um pecador, que você é fraco, que você nunca vai conseguir a pureza, porque o seu coração, por causa da queda, foi afastado de Deus. As suas motivações lá no fundo, né? O Paulo fala que a carne é inimizade contra Deus e não pode se sujeitar à lei de Deus. Não tem jeito na carne de você fazer isso. Mas aí o outro lado do que Paulo diz. Paulo diz que nós já morremos e que nós já ressuscitamos. Aqui ele está se referindo a algo que foi falado antes. No capítulo 2, versículo 11. Vejam lá. Versículo 9, ele diz que em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Diz que nele fostes circuncidados. Verso 11, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o batismo representa a nossa participação em algo que Deus já fez. Esse é o ponto. Por que a gente morreu e a gente ressuscitou? Por que a gente morreu e se revestiu do novo homem? Não é porque a gente fez isso no passado, meramente. É que isso foi feito em Cristo. E no batismo nós nos tornamos participantes disso. Da morte e da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, o ponto aqui é que não há nada na vida cristã que faça sentido, que seja autêntico, que não seja baseado no que Deus já fez por nós. Isso é fundamental na vida cristã. Quando a gente tenta viver a vida cristã para criar uma base, um fundamento para Deus agir, nós estamos no caminho do farisaísmo. É o caminho da carne. O caminho da carne é você achar que você faz a sua parte e aí Deus completa. Não é? Não tem aquele versículo na Bíblia? Faz a tua parte e eu te ajudarei? Não tem? Na sua Bíblia não tem, não, Patrícia? Tá aqui, né? Pois é, irmão, não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Irmãos, a forma correta de nós nos relacionarmos com Deus, porque quem é Deus? Deus é o fundamento de tudo. É o Criador de todas as coisas, é a fonte de todas as bênçãos. Por isso é o cúmulo do orgulho, da carnalidade, do pecado, é a coroação da miséria humana e da alienação de Deus, nós acharmos que a gente primeiro dá uma coisa para Deus, para depois a gente receber dele. Está lá em Romanos, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, não é assim que funciona. Quer dizer, o começo do cristianismo, da religião bíblica, da religião verdadeira, é você compreender que não existe pureza moral, transformação moral, aperfeiçoamento na vida humana, que não tenha que ser necessariamente baseado no que Deus fez. Quer dizer, o começo de todas as coisas é a gratidão. O começo de todas as coisas no cristianismo genuíno é você confessar, você saber que Deus fez algo por você. Eu fui batizado. O que eu fui batizado? É que eu mergulhei na água. O que significava o batismo? Não é a identificação com Cristo, a morte e a ressurreição? Então o começo do despojamento da carne e do revestimento do novo homem é o reconhecimento de que Deus fez algo por você, de que em Cristo Deus condenou o velho homem, Deus perdoou os seus pecados, que em Cristo você foi trazido para a comunhão da Trindade, em Cristo você foi justificado, você foi aceito por Deus. Em Cristo você se tornou participante, né, através da presença do Espírito, do poder da ressurreição. Então quando você reconhece que Deus fez algo por você, quando acende uma luz na sua mente e você entende que Deus fez algo, não pelo fulano ou ciclano ou pelo mundo inteiro, mas por você, na hora que você compreende isso, então existe algo. Existe um ponto de partida, um fundamento para a vida cristã. Né? Então isso, em teologia do Novo Testamento, a gente diz que é o que aparece em Paulo como o indicativo e o imperativo. O imperativo é a ordem, o que Deus está mandando você fazer. Mas o imperativo tem que estar baseado no indicativo divino, que é a confissão do que Deus fez. Muita gente diz que o centro do culto é a adoração. O centro do culto é o louvor. É a gente adorar a Deus. Aí como a gente adora a Deus, aí Deus vem e se manifesta, né? E aí alguma coisa acontece. Isso é quase certo. Na verdade, o centro do culto é a palavra de Deus. Mas a gente pode cantar a palavra antes, não tem problema. A gente pode cantar no louvor a palavra. Mas por que o centro é a palavra de Deus? Porque sem a palavra de Deus, anunciando a você que Deus se tornou presente, que Deus se tornou acessível, que Deus te aceitou, não existe louvor, não existe gratidão, não existe adoração, não tem nada disso. Não tem conteúdo. Sem o batismo, a ceia, a palavra, a confissão, sem você ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito, como você vai adorar a Deus? Não tem jeito. Quer dizer, a gente pode pôr louvor antes, não tem problema. O louvor não tem que ser depois. Mas, irmãos, o cristianismo genuíno começa com a graça de Deus. O cristianismo começa com o reconhecimento dos atos salvadores de Deus. Ele começa quando você pode dizer na sua experiência que Deus fez algo por você, que Deus veio em sua direção. Então aí começa o cristianismo mesmo. Aí não é farisaísmo, não é catolicismo romano, não é religião, não é gospelicalismo, aí é cristianismo. É quando a gente reconhece que Jesus é o começo de todas as coisas para nós. Agora, o cristianismo não é só a gente reconhecer, não é só uma experiência estática de você ver no céu a graça de Deus, o amor de Deus, você entender isso. Você tem que tomar uma atitude a respeito, né? Então, claro, nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós morremos e ressuscitamos, né? Mas o que nós temos que fazer depois disso? Então os irmãos podem lembrar que a mesma estrutura de Romanos que a gente tem aqui, né? Depois que Paulo anuncia as misericórdias de Deus até o capítulo 11, como que ele começa o capítulo 12? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, você começa reconhecendo o que Deus fez. Que façais o que depois? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que nós temos aqui? O que Paulo diz? Já que a gente ressuscitou com Cristo, a gente vai buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, Paulo diz aqui que a gente precisa imaginar as coisas de uma forma diferente. Ele está dizendo para a gente mudar o nosso pensamento. Em vez de pensar em termos das coisas terrenas, que as coisas terrenas, irmãos, a gente precisa entender isso aqui. Quando Paulo vai explicar o que, que são as coisas terrenas, olha o que ele diz no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que, que é a natureza terrena? O que, que é? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, né? Maledicência, indignação, linguagem obscena, mentira. Irmãos, o que, que são as coisas da terra? O Paulo não está falando que não é para a gente pensar nas maçãs, a gente não pode pensar nas flores, a gente não pode pensar nas coisas terrenas, né? Pensar na comida, no trabalho, no dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo. O que, que são as coisas terrenas? São as distorções das coisas criadas, são os pecados. Coisas terrenas na linguagem de Paulo aqui é pecado, não é as coisas da terra. Deus criou a terra, como é que ele dizia uma coisa dessa? Que não é para pensar na terra. Deus botou o homem para cuidar da terra. Está lá em Gênesis. Para que, que Deus pôs o homem no jardim? Para cultivar o jardim. Deus pôs o homem na terra para cuidar da terra. Então coisas terrenas aqui não pode ser a terra no sentido de criação. Tem que ser a terra no sentido de criação corrompida pelo homem. E de fato ele está falando de pecado. E as coisas celestiais? As coisas celestiais são coisas imateriais? Não. Porque ele está falando de Cristo. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Agora, o que aconteceu antes de Cristo subir ao céu e assentar à direita de Deus? O que aconteceu com Jesus antes disso? Ele viveu, não. E depois que ele viveu? Morreu, e depois? Ressuscitou. Irmãos, o que, que são as coisas do alto? Não são as coisas imateriais. Não são as coisas do mundo do espírito. Naquele sentido que os irmãos conhecem. As coisas do alto são a natureza humana renovada, ressuscitada. Essas são as coisas do homem. Não são coisas não humanas, coisas imateriais. Porque quem subiu ao alto foi o Cristo ressurreto, com o corpo humano renovado, ressuscitado. Isso são as coisas do alto. Então o que, que são as coisas do alto? A natureza humana renovada pelo poder da ressurreição. É a nova criação. E as coisas da terra? A velha criação. De fato, Paulo chama de velho homem no verso 9. As coisas da terra são velho. Né? Então nós não devemos entender isso aqui como se Paulo estivesse dizendo que ser cristão é você esquecer as coisas do mundo temporal e buscar coisas místicas. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que a gente tem que buscar uma nova vida a partir, viver na nova criação a partir do senhorio de Jesus. Outra coisa importante, o que significa isso? Ascensão. Você pode lembrar do Salmo 110, né? Assenta-te à minha direita, né? Até que os teus inimigos sejam postos por escabelo, né, dos teus pés. O que, que é isso? Irmãos, a ascensão na Bíblia, a linguagem da ascensão, é a linguagem da soberania. O que significa subir ao céu, né, e sentar à direita de Deus? Olha só, irmãos, o verso, capítulo 3, verso 1. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que significa se assentar à direita de Deus? O que é a mão direita do rei? O que é a mão direita de Deus? O poder, a soberania, o comando. A mão direita de Deus é o poder. Irmãos, do que é que Paulo está falando aqui? A gente tem que lembrar, desde o início de Colossenses, nós vimos isso, que Paulo está mostrando que Jesus é o Senhor e o centro de tudo, e negando que a gente precise se submeter a principados e potestades que foram criados por Jesus, mas que não se sujeitam mais à sua autoridade. Quer dizer, que a gente tem que seguir o senhorio de Jesus sem temer esses poderes. Então, por que Paulo está dizendo isso aqui? Pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo está dizendo que em Jesus, não somente a plenitude da natureza humana foi restaurada, mas Jesus foi colocado como soberano, o Senhor de todas as coisas. Pensar nas coisas que são do alto é entender o mundo como ele realmente é, tendo Jesus como centro, sendo Jesus o governante de tudo. Então pensar nas coisas do alto é você imaginar diferente a realidade. É você compreender de fato que não existem autoridades que não estejam debaixo do senhorio de Jesus, e que os modelos de vida que a gente tem hoje, que não aceitam o senhorio de Jesus, não tem que ser seguidos por nós. Tem que mudar os nossos modelos. E aí Paulo vai falar sobre esses modelos logo depois. Então a primeira coisa que a gente tem aí, nós temos que romper com alguns pecados. Olha o verso 5 aí em diante. Primeiro conjunto que nós temos aí: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então, irmãos, Paulo está falando aqui do hedonismo, né? Do prazer. O princípio de você buscar só o suprimento dos seus desejos. Né? E o Paulo explica lá em Romanos 1, que quando os homens deixaram a centralidade de Deus, o senhorio de Deus, e adoraram ídolos, o que Deus fez? Entregou os homens às concupiscências dos seus corações. Então Paulo está dizendo aqui que um dos passos que você precisa dar para viver no senhorio de Jesus é abrir mão de viver só para satisfazer os seus desejos. Aqui tem uma série de desejos, né? A gente podia fazer uma lista enorme aqui de desejos corrompidos. Mas basicamente o problema é esse anseio, a concupiscência do infinito, né? Esse anseio de sempre ter mais, ter mais coisas, né? Ter mais alegria, mais prazer, sentir mais euforia. Por isso que o pessoal vai atrás da droga ou de outros meios de se sentir eufórico, sentir satisfeito, e nunca fica. Então o Paulo está dizendo, falando alguma coisa sobre o desejo. Você tem que lidar com o desejo, se você quiser viver no senhorio de Jesus. Não tem jeito de viver o senhorio de Jesus com os desejos descontrolados. Você tem que achar a satisfação em Deus para você poder lidar com isso. Mas você tem que se livrar da vida centrada na satisfação pessoal. Quer dizer, o que Paulo está dizendo é que, isso é um ponto da mensagem bíblica, é que a gente não precisa viver para satisfazer nossos desejos, para a gente ser feliz. O que Jesus falou? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, salva-la, não é? Ou em termos de Romanos, a gente vai transformar, nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, veja, o ponto não é que você vai abrir mão do prazer, não é isso. Você vai abrir mão de centrar a sua vida nisso, cair na idolatria, nessa idolatria, de você focar a sua vida na busca da satisfação pessoal. O ponto é que Deus vai dar isso para você, desde que você desista de procurar sozinho. Deus vai te dar, desde que você desista. Se você quiser, por conta própria, você não vai ter. A outra coisa que nós temos aqui, o outro pecado, conjunto de pecados, olha aí, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, é a violência, a agressividade. É o outro grupo de pecados que a gente precisa lidar. Agressividade, quer dizer, a gente quer obrigar o outro, a gente quer dissolver o outro em nós mesmos, a gente quer obrigar o outro a fazer o que a gente quer. Então, se o outro não é do jeito que a gente quer, ou ele não é justo com a gente, então a gente reage com a violência. A gente reage com a violência. Então, a violência aqui, o Paulo focaliza, inclusive, a violência na fala, né? Olha ali, ele fala da maledicência, da linguagem obscena. Mas fala do sentimento, né? Da ira, da indignação. Então, a gente precisa mudar nesse nível, da violência. Então, a violência é quando você rompe o limite, né, do outro, você invade o outro. Você pode invadir o outro na alma, na mente, você pode invadir o outro no corpo, tem muitas formas de ser agressivo. E são duas coisas fortíssimas hoje no mundo, né? O que é que nós temos aqui? Sexo e violência. Não é disso que Paulo está falando? Das concupiscências, que é o primeiro grupo de pecados, e da violência, que é o segundo grupo de pecados, primeiro e segundo grupo. É o sexo e a violência, mas é mais amplo, né? A gente podia falar, não é só sexo, é o hedonismo de forma geral e a agressividade, a violência contra o outro. Né? Inclusive, alguns psicólogos e psiquiatras identificaram esses dois elementos como as pulsões, né, fundamentais do ser humano. Com certeza, existe alguma coisa fundamental aí no desejo de prazer e no desejo de poder, sim. O que está por trás da violência? O desejo de dominar, de controlar. Mas isso não é totalmente errado. Lá em Gênesis está escrito que Deus colocou o homem para fazer o que na terra? Dominar. Deus não colocou o homem para dominar a terra? E também não deu. Não foi Deus que criou o sexo e criou o casamento? Só que Deus colocou o poder na mão do homem para o homem cultivar e guardar o jardim. Não era para destruir. E o sexo, o prazer, era para ser usado num contexto de relacionamento pessoal. Mas por causa do pecado, o desejo de poder, de ser criativo, de controlar, né, que está por trás da tecnologia, da arte e tudo mais, se tornou violência, uma forma de invadir. Então a gente destrói a natureza, destrói a outra pessoa, a gente destrói as coisas. É a distorção. E o poder de amar, inclusive de ter prazer no relacionamento, se tornou uma forma de escravidão. Né? São coisas que Deus pôs, mas a gente corrompeu. E tem mais um ponto aí, não mintais uns aos outros. Quer dizer, aí três pecados, né? Três pecados. O pecado do hedonismo, o pecado da violência e o pecado da hipocrisia. Da inautenticidade, de não ser transparente. O problema não é só de contar mentira, não. O Paulo está falando assim, não contem mentira uns para os outros. Tem gente que nunca conta uma mentira, mas não é verdadeiro. Tem gente que às vezes fala umas mentiras, mas é mais verdadeiro do que o outro. Acho que ser autêntico é o ponto principal. Todos os mandamentos da Bíblia têm que ser relacionados com o ser pessoal. Ser pessoal, esse é o ponto. Olha, vocês podem lembrar que a própria Raabe contou uma mentirinha. Não contou? O que a Raabe fez? Ela escondeu, não é, os espias enviados por Josué e contou a história falsa para o povo lá. Mas de acordo com o Tiago, ela foi justificada por essa obra. Que não foi exatamente a mentira, né? A obra dela foi o fato de ter acolhido os espias. Quer dizer, não estou falando de interpretação legalista aqui, não. Quer dizer, a questão é se, de fato, a pressão do desejo na sua vida foi esfriada, foi colocada no devido lugar. A questão é se o desejo de destruir o outro foi acalmado pelo amor. A questão é se o desejo de esconder quem você é, de mentir, de passar uma imagem de você e do que está acontecendo com você, que é falsa, cessou. Esse é o ponto. Não é simplesmente se você parou de contar uma mentirinha, outra mentirinha. Mais do que isso. É se você deixou de querer enganar os outros, passar uma imagem que é falsa. Então, irmãos, agora, o Paulo, no resto do texto, ele dá um contexto maior para isso. Vejam só o que ele diz aí. Verso 9 em diante. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, mais do que isso, mais do que deixar esses pecados particulares, a gente percebe que o problema todo aqui é uns aos outros. É que a gente pratica esses pecados do desejo aí uns contra os outros, da violência uns contra os outros e da mentira uns contra os outros. Mas o Paulo diz depois que esse pecado está relacionado com o desejo de me separar do outro porque eu sou judeu. Então eu sou bárbaro, ou eu sou escravo, ou eu sou livre, ou eu sou cita, ou eu sou incircunciso, então eu vivo separado do outro por causa disso. Então, o tema aqui, irmãos de Paulo, é o desejo de ser alguém alienando-se do outro. É de você fundar a sua identidade naquilo que separa do outro e entrar em guerra com o outro. O que está por trás de todos esses pecados é o desejo de você ser você mesmo, de você ganhar sua felicidade, de você se realizar, de você ser alguém, a despeito do outro, passando por cima do outro, se alienando do outro. Então eu quero ser alguém, aí eu uso o outro para o meu prazer. Eu quero ser alguém, então eu destruo o outro pela violência. Eu quero ser alguém, então eu escondo quem eu sou de fato do outro para eu ganhar alguma coisa. E aí quando os homens começam a se reunir para fazer isso uns contra os outros, então a gente tem essas tribos em guerra, né? Quer dizer, o circunciso guerreando contra o incircunciso, o judeu contra o não judeu, o bárbaro contra o romano, né? O servo contra o senhor e assim por diante. A gente tem essas guerras. Quer dizer, o ponto de Paulo aqui, nesse texto, é muito mais do que a gente se livrar de um pecado ou de outro pecado. O ponto de Paulo é a gente descobrir que uma vez que a gente está em Cristo, a gente precisa romper com essa estratégia do mundo, de você buscar ser alguém passando por cima dos outros. É de você buscar ser alguém devorando os outros, mentindo para os outros, né? Enganando os outros, sendo hipócrita com os outros, usando, né? Se aproveitando ou destruindo os outros. E você querer ser alguém assim. Então eu sou judeu, então vou afirmar a minha identidade, acabando com todo mundo que não é judeu. É, eu sou homem, então eu vou construir a minha identidade acabando com as mulheres. É, eu sou rico, então eu acabo com os pobres. Eu sou pobre, então eu vou ser alguém reagindo contra os ricos. E assim por diante. É a gente construir alguma coisa para nós na base da violência, na base de destruir, na base de passar por cima do outro, na base de se alienar e de se separar dos outros. É a da exclusão, né? A via da exclusão. Mas o que que o Paulo diz aqui? Esse é o nosso terceiro e último ponto. Em resposta a isso. O cristianismo é uma resposta à graça de Deus. Ele envolve a ruptura com essa lógica da alienação que tem no mundo. Mas o cristianismo também envolve comunidade. Então, o que nós temos aí no resto do texto? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, veja, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, o que o Paulo está colocando em oposição ao velho homem? É você aceitar o outro. Esse é o outro lado da moeda. Quer dizer, o Paulo não está pedindo para a gente deixar uma série, uma lista de pecados. Muitas vezes a santificação é entendida assim. A gente entende a santificação como uma coisa que eu sou santo. Independente dos outros. O mundo podia desaparecer, eu sou santo. Entendemos. A santidade na visão bíblica é uma relação. Santidade na visão bíblica é o jeito de você relacionar com o outro. É isso que define a santidade. Né? Então, o que significa ser revestido do novo homem? É você ter misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, suportar, perdoar. E depois ele coloca Jesus aqui como exemplo. Assim como o Senhor perdoou, vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora no verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né, se diz aí. E no verso 17, tudo que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Paulo está dizendo que o centro da nova vida tem que ser quem? Jesus. A gente segue o exemplo de Jesus, a gente vive governado pela paz de Jesus, e a gente faz todas as coisas em nome de Jesus. Para usar a linguagem de Colossenses, assim como recebeste a Cristo Jesus Senhor, assim também andai nele. Agora, o que é essa paz de Cristo aqui, irmãos? Esse texto, eu não sei quem já ouviu essa explicação, muita gente entende isso aqui, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Como assim? Você precisa tomar uma decisão, aí você vai ver se você está em paz. Se você estiver em paz com aquela decisão, você pode tomar. Quem já viu essa interpretação? Eu já. Já viu? Já. Pois é. Essa interpretação, irmãos, que não está de acordo com o fluxo do texto, com o argumento da carta. Não vou dizer que você não pode esperar ter paz no coração, mas não é por causa desse texto que vai ter isso. Irmãos, o que é a paz de Cristo no texto? Em Colossenses. O que é a paz de Cristo? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, o que é a paz de Cristo? Eu falei sobre isso, a paz de Jesus falou que ele não dá como o mundo dá. Quando Jesus disse isso, ele disse que ele não dava a paz dele como os romanos davam. Como que a paz romana era dada? Por meio da violência e do privilégio dos poderosos. Essa era a paz que os romanos davam. Então Jesus falou, ó, eu dou a paz verdadeira. E como que Jesus deu a paz verdadeira? Através do quê? Do sangue dele. Através da sua crucificação. O Paulo diz a mesma coisa. Paulo diz que quando Jesus foi crucificado, o que Deus fez naquilo? Reconciliou consigo todas as coisas. Quer dizer, o que o Paulo está dizendo é gravíssimo. Ele está dizendo que quando o Império Romano crucificou Jesus em nome da paz romana, nesse mesmo ato, Deus envergonhou os poderes, os principados e potestades, e ele realizou a paz dele. Aonde o Império Romano pensava que ele estava realizando paz, que estava matando um desordeiro, Deus estava realizando a paz, que é a reconciliação de todas as coisas, em Jesus. Porque ele mostrou ali que o homem, Jesus, é o centro, né, de todas as coisas, e todos os poderes dependem dele. Irmãos, o que é ter a paz de Cristo como árbitro no coração? É ter a cruz como árbitro, como governo, princípio de governo da nossa relação com o outro. A paz de Cristo é a paz que foi realizada pela crucificação, pela autodoação ao invés da violência, que é o que os poderes fazem. Né? A tirania, a idolatria, os poderes idolátricos, né, do mundo realizam a paz assim, pela violência, pelo controle, pelo domínio. Liberdade só em Jesus. Então, mas o Paulo diz que a paz de Cristo tem que governar. Quer dizer, É você responder a isso que Jesus fez. Jesus deu a si mesmo. É o que ele falou ali no verso ontem. Assim como Jesus, o Senhor, vos perdoou, assim perdoai vós. Então a paz de Cristo, seu árbitro, é você mudar os seus relacionamentos com os outros a partir do modelo de Cristo. Do modelo que Deus deu em Cristo do novo homem. O que, que o novo homem faz? O novo homem se entrega na cruz por amor aos outros. E assim ele realiza a reconciliação de todas as coisas. Esse é o modelo. E a igreja, esse é o novo homem. E a igreja é chamada de novo homem. Veja aí o versículo 9. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem judeu, nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Deus fez um novo homem em Jesus e reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Agora a igreja é esse novo homem. A igreja é esse novo homem. Então a ideia que o Paulo quer transmitir para nós é que a gente tem que viver em comunidade a partir desse novo princípio. Essa é a alternativa que a gente vai apresentar. Então, resumindo, irmãos, os três pontos. O primeiro ponto: o cristianismo começa com a resposta à graça de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. O cristianismo começa e tem a sua autenticidade a partir da graça, da ação de Deus. Segundo ponto: para a gente viver essa nova realidade, para a gente viver em resposta à graça de Deus, a gente vai ter que romper com o modelo do mundo. E o modelo do mundo é o modelo de você buscar ser alguém passando por cima dos outros. Você buscar ser alguém se separando, se alienando, né? Colocando limites intransponíveis, ou usando os outros para o seu prazer, ou enganando os outros. Então Paulo diz, olha, essa lógica, que é a lógica do império, vocês têm que romper com essa lógica. Mas o que nós vamos fazer positivamente, além de romper com isso? Nós temos que viver em comunidade. E viver em comunidade é imitar Jesus. Quer dizer, Jesus nos salvou através disso, da crucificação, da autodoação. Então a questão agora é nós vivermos dessa forma. É a gente viver a partir do princípio da cruz. Então vamos orar a respeito? Coloca aí essa questão diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Em primeiro lugar, você tenha em mente e ore sobre isso agora, que a prática da centralidade de Cristo na vida não é algo que você vai fazer no seu braço. Você vai ter que se esforçar, mas isso só vai começar a funcionar se no seu coração você reconhece que Deus fez alguma coisa por você, que você já foi reconciliado, você já foi aceito por Deus, que Deus se tornou presente para você em Jesus. Então, a primeira coisa, nós queremos praticar o senhorio de Jesus em todas as áreas da vida. Queremos praticar a centralidade de Jesus. Mas nós só vamos fazer isso se a gente tiver certeza que Jesus é o centro. Se a gente souber que Jesus é o centro e que nós já fomos reconciliados com Ele. Coloca isso diante do Senhor. Falta essa consciência na sua vida? Será que falta você se lembrar disso? Para você escolher ou romper com esse sistema do mundo, esse sistema do egoísmo, esse sistema do hedonismo, da violência, da hipocrisia, de você desconfiar, se alienar, separar do outro, passar por cima do outro, reprimir ou repelir o outro. Eu coloco, se você tem feito isso, peça perdão ao Senhor. Peça que o Senhor te purifique desse pecado. e peça ao Senhor graça para você mergulhar na comunidade, você mergulhar na vida comunitária, mergulhar nesse risco de se relacionar, de aceitar, de ser ferido, mas perdoar, de aprender o que significa tomar a cruz por amor ao outro. Permitir que a paz de Cristo seja o árbitro da sua vida. A paz que vem pela cruz, que vem pela autodoação, não pela repressão, não é mandando o outro calar a boca. A paz que vem pela autodoação, pela misericórdia. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos o socorro do Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos socorra na nossa fraqueza, que o Senhor abra a nossa imaginação, a nossa sensibilidade. Deus, aquele que não tem conseguido reconhecer a realidade da graça do Senhor, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Teu amor. Senhor, se falta isso durante a semana, no dia a dia, esse saber, esse estar consciente da proximidade do Senhor, da presença, da bênção, do amor do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor restaure isso em nome de Jesus. E cada um tenha condições de reconhecer, de confessar e de agradecer ao Senhor por isso. Que cada um possa dizer que sabe da presença e do amor do Senhor e que acredita de fato no que o Senhor fez por nós. Pai, pedimos que o Senhor nos dê coragem para romper, Deus, na nossa vida ética, para a gente romper com o padrão do mundo, para a gente romper com esse modelo do mundo, da exclusão, da separação, do preconceito. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos livre desse caminho do sectarismo, do medo do outro, do ódio, o caminho da violência verbal, da violência física, a violência financeira. Deus, em nome de Jesus, em qualquer nível, que o Senhor nos livre, ó Deus, da concupiscência, da hipocrisia, da inautenticidade. Que a gente tenha coragem de mostrar o que a gente é de fato, ó Deus. Que a gente não queira passar através de caras, de falas, de posturas, de roupas ou de qualquer coisa, algo que a gente não é. Que a gente fale a verdade, que a gente seja verdadeiro. E Pai, que a gente viva em comunidade, em nome de Jesus. Dá também coragem para cada um de nós, para mergulhar na vida comunitária, no que é comunidade, que é respeitar o outro, amar o outro, aceitar o outro, deixar o outro ser outro, mas também incluí-lo no nosso mundo. Deus, que o nosso mundo seja amplo o suficiente para caber judeu, grego, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, no nosso contexto, Pai. As diferenças, a gente possa lidar com elas e cada um tolerar o outro. Que a paz do Senhor Jesus possa governar a nossa vida comunitária, Deus. E a gente faça tudo em nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.